Eu tô 3600, faltando aqui na sinalizadora aqui no 04. Oi, sua mãe pra era aqui via rádio. Já foi informado, o pessoal já deve estar a caminho aí, ok? Muito obrigado. Nada. Estou aqui já, obrigado, viu? Nada. Cop coming on tower, 118 to small 6. And on 118 this one 6 and this 587. That's right, sir. On this 587, just 1 minute to call police. China 6224, chame Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2685, uma boa noite, John. Boa semana. Oxa, 6224. Boa. Desce para 2.000 pés, ajuste no 012, reporte no neutralizador. Clear, is this a level 300 via upper whiskey 50 until Mikey India Alpha, and after that upper November 857 until Papa Oscar Romeo, and after as your flight plan route. Your departure will be from runway 10, and after departure, right turn on dial departure, and after dial, fly heading Leda position. After Leda, heading Eldis. Echo Uniform Delta, Echo Sierra, Eldis position. Salvador departure control frequency 119.8, call code 5024. Read back. Alright, just one correction. Salvador departure control frequency 119.8. It's correct, coming ready to start your push on position 14. Desce para 4.000 pés, chegada bom, ajuste no 012. Azul 4209, desce para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. 2000 B2, vai recusar. Salvador, voo 805. Voo 805, chame a torre, 118.6 para cópia. 370 para Natal. Autorizado, Natal 370, via Zulu 10, decola 10, curva à esquerda, Pulca, transição Zipar, é a saída. Controle operem 119, decimal 8, aciona 5025, cotejo igual no 805. Natal, qual nível? 370. Tem Natal 370, Biampers 110, Pucas e Par, 119.8, controle 5025, transponder, gol 1805. Correto, gol. Quando pronto, chama em posicionamento no 03 nesta frequência. Chama 205. 26 graus, então, até logo mais. O Azul 1409, como o colega reportou aí, ele é incidente de raio laser aí na final, próximo de Dona. Positivo, aqui tá bem, próximo a Pelo aqui também, do lado esquerdo aqui na Bahia, tá sempre. Copiado. Salvador, boa noite, gol 1643, no ELS X-Ray. No 643, boa noite, tem livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 9 nós, confirma o trem. Achei, travou, livre pouso, 10, gol 1643. Desce para o 50, chegada à área. Repito o localizador, o 4209 Azul. 4209, complete, aproximação, torre 186. 186, obrigado. Torre 4209 Azul, passando Duna. Azul 4209, boa noite, continua a aproximação, número 2, aguarda pista livre. Ok. T43, Soloso 33, livre à direita, livrar, mantenha a minha escuta, prosseguindo o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Entendi, vou manter táxi via Alfa, reportando antes da Juliette, voo no 643. Azul 4209, vento 090 graus 7 nós, livre pouso, está 1 no 0, confirma o trem. Embaixo, é travado. O 643 ingressa a via Juliette até o 06. Autorizado ingresso via Juliette até o 06, ao 643. Solo Gol 1805, puxa bem cancelamento no box 3. 03 está autorizado, chama em táxi. Do 4209, solo 36, Alivrano, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Segue Alfa, chamando da Juliette, azul 4209. O trip 5344, tá passando 070, restrito 050, vai passar stop mais 2 milhas. Trip 5344, desce para 2 mil pés, ajuste no 012, reporte no carregador. Aí desce para 2 mil pés, 1012, reportará no lock o trip 5344. 1606, 2 mil pés, 1012, reporte estabilizado. 2.012, portará estabilizado, 1.06. 1.714, vai seguir o tráfego da companhia, posição de 11 horas, 10 milhas. Desça para 2.000 pés, 1.012, ajuste, reporte estabilizado. 4.209, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a Juliette para 2.09. O 4209, observando o término do reboque do Boeing da Gol Pintura Varig, tem condições de ingressar via Índia até o portão 03? Então, eu estava observando o Gol, segue para o 03, azul 4209. A bordo, 2 horas e 38, alterna Maceió, ciente do azul foi para frente. PA do Gol após azul, prossegue Índia e Alfa, me chame pronto no ponto de espera. De Alfa, vou lhe chamar pronto, noite 0. Solo azul 4209, sugerimos então liberar o Gol e a gente segue aqui via Índia. Então o Gol vai prosseguir então. Agora como o número 1 no via Índia e Alfa, me chame pronto no ponto de espera da 1-0. Ah, sem problema, esperar se puder, se o azul quiser passar, não tem problema nenhum, não. A gente tá parado atrás de você aqui, Gol, não tem problema não, obrigado. Ah, tá ok então, então vai iniciar Índia e Alfa, vai chamar pronto, 8-0. Boa noite, Torre Salvador, 35344, duas pro externo, baixado e travado. Trip 5344, boa noite, continue a aproximação e está autorizado o pouso, pista 10, vento 090 graus, 7 nós. Autorizado o pouso, Trip 5344. O 3520, negativo Duna, autorizado, ITAP. Afirmo então, por onde ITAP, obrigado.